Avisamos. Gol 1170, estabilizado. Baixar travado, passou externo, seguinte do Aeroeuropa. Gol 1170, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4980, Azul 4980, mantém o ponto perto. Mantém, Azul 4980. Gol 1170, cheque o trem pouso autorizado, pista 90, vento no 30 graus, 90 nós, o ajuste de altímetro 0094. Livre pouso, baixar travado, gol 1170. Europa 084, Airborne 05, now Salvador 120.8. Approach, good evening, Europa 04. Good evening, Europa 084, radio contact, we're maintaining flight level 370, mobile departure. Portão 04. Portão 04, Matriz. 1888, chame torre 11895. 888-1395, obrigado, até amanhã. Boa noite, o 888 da Gol estabilizando o ILS X-Ray. Gol 1888, continue a aproximação, aguarda pista livre. Aguardando o 888. Não fecho hoje. Isso agora para dois ou perto, ajuste um 015, reporte no localizador de tarefa. Pode descer direto para 2000, esperando a ETAP? Esperando a restrição em ETAP, 3178, reporte no LOC. Sim, desce direto para 2000, passará no LOC da 3178. Salvador, boa noite, gol 1170, lembrou? Gol 1170, Alfa, reporte ao seu direto. Alfa, reportando Juliette, 1179. Afirmativo, senhor, prossiga. Pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 90 nós, o ajuste 0095. Ajuste de altímetro 0095, pista 90. Afirmativo, 0095, pista 90, gol no 888. Here for the flight direct to South, copy. 4980, Aliara e Matheus 190. Aliara e Matheus 190, Azul 4980. Azul 4980, Agilizando Manobras, informa o tráfego da Federal, 2 milhas, marcador externo. Agilizando, Azul 4980. O 9973 da Federal está no ILS da 190. Federal 9973, ILS, chame Torre 11895. Torre 11895, Federal 9973. Paulo, boa noite, 38 da Gol, Livrano. Boa noite, 88, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar o bom 38. Salvador, boa noite. O Federal 9973 está na final. 1-0, baixado para baixo. 9-0. Federal 9973, continue a aproximação, aguarde pista livre. Pista livre, Federal 9973. Portão 62. 62, deploy. Brasil 84, can now receive central frequency 16685. 73. Livre pouso, pistão no zero, vem até 140 graus 08 nós, ajuste no zero no 5. Livre pouso na pista 10, Federal 9973. Azul 4980, decolado azul no 1, controle 1208. 208, azul 4980. Controle, boa noite, azul 4980, a sua escuta. Boa noite, azul 4980, contato radar, você é da Fulcas, turbo 350. Fulcas 350, azul 4980. Como é que é 6284, frente da alma? Xenia 6224, aguarde cópia Serra Bravo Alfa Romeo, prepara a saída Conte. Conte, 6224. Federal 9973, direito no 211. 9973, frente, 211. Firmando no 219, Federal 9973. Federal 9973, 1219. Salvador, boa noite, 131 178, final da 10. 131 178, Livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 10 graus, 10 nós, ajuste no zero, no 5. Tenente, livre pouso, 3178. Continua confirmando, aguardando autorização, prepara a saída coral. É 224, pronto, cópia. Pronto, cópia, 6224. 6224, autorizado Serra Brava Alfa Romeo via Golf 677, restante conforme. Nível 190, saída ponte, decola da 190 com curva à esquerda, código 5440 e controle 1920 decimal 80. Autorizado Serra Brava Alfa Romeo via roda do plano, nível 190, saída conde, decola do meio, primeira curva esquerda, 5440, transponder e o controle 208. Correto, chama pronto, portão 03, no chinê 6224. Para 0324. Azul 40, confirmando, azul 4959, quanto cópia? 4959, autorizado Serra Brava Índia Lima via Golf 677. Nível 140, saída coral, decola da 190 com curva direita, código 5435 e controle 120 decimal 80. Correto, azul 4959, chama pronto, parte 3. Plano 3178, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette. Azul 4980, chame agora o centro Recife em 12685. 285, Recife, azul 24980, boa noite. Salvador. Alô, Canal, boa, proa, zona zero. Guarulhos, informação, Bravo. 313, aguarde da Éolia da Mótiva para Guarulhos. Tudo bem. Salvador, tá 3305, autorização, Recife, boa noite. 3305, número 2 para cópia, Recife, aguarda Pucajama, Maracaju. Aguarda, obrigado. O Xenem 6313, pronto, cópia? Pronto. O Xenem 6313, autorizado Serra Brava, Golfo Romeu, via peso 10, Taubaté. Nível 360. Saída da El, Leda, Mótima, decola da 10 com curva à direita, código. 5436, controle 1208. 3-0, autorizado, rota plana foi tudo, alto da sua, balão no da frente, na curva direita, 5-4-3, boa transição, controle 208, boa transição. Correto, chama pronto, portão 04, chama 63 no motor. Obrigado. Portão 3305, no cota. Pronto, ele mesmo. Então, 3305, autorizado Serra Brava, Romeu Foxtrot, via rota do plano de voo. Nível 330, saída Uca, Jamo, Aracaju. Decola pista 10, curva esquerda, código 5431, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, rota do plano 330, Uca, Jamo, Aracaju, 10, decola esquerda, 5431 e 208. Correto, chama pronto, pushback acionamento, então 3305. Vai chamar, meu. Azul 5001, Serra Bravo, Golfo Romeu, autorizado via peso 10, Taubaté. Nível 340, saída da El, Leda, Mótiva. Decola pista 10, curva direita, código 5434, controle 1208. Autorizado Barulhos, nível 340, Curvo 10, Taubaté. Volta 0 da Eule da Morte, da Azul 5001 no correto, chama pronto, deixa eu ver que eu sou no meu celular. Salvador, Xanem 6224, autorizado que tiver questionamento 03. Xanem 6224, autorizado que tiver questionamento 03, chame o TAC. Camarada TAC, hoje Xanem 6224. Quatro nove cinco nove da Azul, confirma. Autorizado o pushback acionamento Azul 4959-43, posição 1, Romeu. Boa noite, papapá, Serra Quilo Índia, pro Diamã, pra chegar a Mar, deixa pra nível 080. 080, quero que o Cancela, toda a rotatória. Pode para a modificação, noite, Salvador, desça até o 80, pode para a modificação. 224, autorizado táxi via Índia, ponto de espera, torre no noito decimal 95, ajuste no 095. Oxinema 224. Via Índia, ponto de espera, torre 1895, Oxinema 224. Salvador, da turma 94, para o táxi, 72 a bordo, 3 horas e 5. 4959, autorizado o táxi até a ponte de espera, turno no noite decimal 95, ajuste no 0, 95. Azul 5001 no portão 9, autorizado, chame táxi. A 224, a linha e decola, pista 10, o número 30 graus, 08 nós, o ajuste de altímetro 10 no fim. E decola, pista 10, CDR, 10 115 para o cancelamento, Serra e Quilo Índia. 7 Quilo Índia, prova rotatória, desse para 1.500 pés, o ajuste 10 no fim, reporte visual com campo. 100 no 0 no 5, prova rotatória, Serra e Quilo Índia. Azul 4959, a linha mantém pisno 0. A linha mantém 4959. Muito boa noite, é o Rio 5972 para Galeão 340, centro da Bravo. 5972, confirmando para o Galeão? Afirmo. Rio 5972. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, Galeão, via Upper Whisky 50, Vitória, restante conforme, nível 340, saída da El, Leda e Dev. Decola pista 10 com curva direita, código 5437, controle 1208. 204, boa noite. Por área, depois conforme decola da 120, a da Euleda e deve. Primeira curva à direita, código transponder 5437208, ao ponto de saída 1.5972. Correto, chama pronto, 43, Rio 5972. Chamará quando pronto, Rio 5972. Tá 3305, pushback acionamento 905. Tá 38, confirmando, tá 3305. Aguarde um minuto para iniciar. Aguardo. Azul 5001, na escuta? Confirme, vai iniciar o táxi? Gente, azul 5001, autorizado, táxi até ponto de espera, turno 98 decimal 95, ajuste no 0, 1, 4. Geral 9973, aguarde cópia para confins. Prepara Arbor Elétrico. Aguardo, Arbor Elétrico preparado. Salvador, boa noite. Voo no 1-34, 350 Maceió para cópia. Voo no 1-34, aguarde cópia Maceió, número 2. Prepara Pucajá Maracaju. Pucajá Maracaju, obrigado. Gente, Serra Quilúndia, chama torre 118, decimal 95. 895, boa noite, Serra Quilúndia. Oi, Salvador, boa noite, papapá, Serra Quilúndia. Cabral, autorização para Porto Seguro, Porto Sacó. Azul 2774, número 3, aguarde saída coral. Aguarda coral. Boa noite, Azul 4107, chega da Mari, desça para o 050. 050, chegar da Mari, aguarde o 050. Siga. Autorização do reboque de 26 para a posição 5 Lima no Paquete. Aguarde para iniciar, Golf Eco E. Golf Uniforme Eco. Golf Lima, aguarde. Salve, Salvador, boa noite. Acionamento 3.3, portão 4, para o ponto de acionamento. Tanto 3305, autorizado pushback e acionamento, portão 05. Autorizado no 05, OTAN 3305. Eu sou o Doutor Azul 5001, pode ser, não? 04, saída pelo mesmo setor. Sente mantendo o perfil, aguardando a direto de Elson, quanto 959. Já está completamente pronto na posição, tem alguma possibilidade de iniciar e copiar no táxi? Negativo, é o número 3 no setor, aguarde. Gente, obrigado. Sideral 9973, na escuta? Sideral 9973, autorizado CA Bravo com Charlie Foxtrot, via Pesulu 21, restante conforme, nível 360. Saída Arbor Elefa, decola da 1-0 com curva à direita. Código 5444 e controle no 208. Sim, Central 9973, correto, chama ponto 43. Golf Uniforme Eco, não escuta? Pronto, não escuta. Autorizado iniciar no meia dúzia, aguarda para taxiar até o pátio 3. Aeronave da TAN está efetuando pushback, portão 05. Ok, iniciando o reboque, chão para o pátio 3, ok? Linha de livre pouso, pista 97, vento no 30 graus, 08 nós, o ajuste de altímetro 0014. Livre pouso, no 7, que é aqui no meio. No pátio 3, livre, chame táxi, que atenta a aeronave da TAN, flutuando pushback no 05, vai ingressar totalmente no pátio 3. Salvador, boa noite, voo 9970, tudo bem, Tomar Bravo? Sou 1970, chegada a Mari, desça para o nível 050. 50 com a Mari, voo 9970. Drone Salvador Azul 5001 no meu face na da eu. Azul 5001, boa noite. Contato radar, saída da El, suba 340. Suba 340 na da El, Azul 5001. Drone Salvador, boa noite. Gol no 723, reporta Bravo. Boa noite, Gol 1723, via chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste um 0 no 5. Autorizado táxi até o ponto esperado 1-0, tô indo noite décima 9-5, ajuste no 0 no 4. 14 autorizado até o ponto de espera da 1-0, 295 camarada, 63, no 3. OTAN 3305, táxi com 154 a bordo, 3:40, Aracaju. Limite da seção nessa alterna, Aracaju em 1203. Contra a descida nessa, senão 203, acho que é 63. Guardião 09, prossiga. Ok, seguinte. Guardião 09, chame para decolagem. Ajuste de altímetro no 095. Guardião 09 confirmando o comandante. Tá, 3305, tá ali o chamador? Tá, sim, 1 no 8, decimal 95. 95, obrigado, amigo. 193, alinha e decola. Pista 90, 1940 graus, 07 nós, o ajuste de altímetro 0095. Alinha e decola da 10, assim, né? Uno 5, torre 1 noite, decimal 95. Solo Rio 5972 retornando. Confirme para o solo. 5972, senhor, está autorizado o suspeito de acionamento? 5972, assim que a aeronave da Sideral liberar o parte 3, livre pushback de acionamento. Reporte táxi. Quem em coordenação, será livre o pushback de acionamento. Grato. Voo Nuno 34 na escuta para cópia. Estimativo, prossiga. Voo Nuno 34 autorizado Maceió, Serra Bravo, Mike Oscar. Via, Campos Luno 7, restante conforme. Nível 350. Saída Pulca, Jamo, Aracaju. Decola da 10 com curva esquerda. Código 5450, controle 1208. Pista para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador e DLF. O voo 1134 está pronto na posição 2, puxa o direcionamento. Ponto zero. O 02 agilizando. Ok, estou autorizado agilizando no 1134. Azul 2774, autorizado Serra Bravo Papa Serra, via Golf 677, Raíro, restante conforme. Nível 180, saída Coral, decola da 10 com curva direita, código 5452, controle 1208. Decolou, cruza 1500 pés para o 360 no perfil da Euleda. 313, estacionado 5436. Voo 1134, me escuta. Afirmativo, prossiga. Já teria informação de POB, autonomia alternativa? Afirmativo, 97 o POB, 2 horas e 30 de autonomia, alternando natal. Voo 1134, quando pronto, autorizado táxi, ponto espera, torre 18, decimal 95, ajuste no 014. Ok, quando autorizado o táxi, o voo 1134. TAM 3305, decolagem autorizada, 930 graus, 90 nós, o ajuste de altímetro 0094. 0094, autorizado, TAM 3305. Autorizado, Sideral 9973, alinha e mantém. Voo 1723, número 3 na aproximação, reduza para 2209. 2209, gol 9730. Gol 970, pista para 2000 pés, ajuste 10. 15, reporte, localizador, pressão 0. Controle no 20, décimo 8. 208, boa noite. Controle. Escuta o 970. 970, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, reporte localizador. 2000, reportando o localizador, vou 970. Boa noite, China 6212, chega da Mari, desça para o 050. Controlo, SAM 3305, boa noite. Desça para o nível 080. Controla, SAM 3305, boa noite. SAM 3305, contato com o radar decolagem, sai da PUCA, suba 330. PUCA 330, SAM 3305. Azul 5001, chama o centro Recife em 1251, na altera 13325. Recife 1321, 0000. Sou 970, reduza para 1809, vai seguir um Embraer 190, agora 9 milhas à frente. Ajuste de altímetro 1094. Temos o 1970, reduza para 1809, vai seguir um Embraer 190, agora 9 milhas à sua frente. Estimativo, retendo, vou 970. Quatro 959, sente a guarda. Voo 1723, número 3, aproximação. Decoração para o sequenciamento. Vina Pro 220, o limite ao custo do localizador, desça para 3 mil pés, ajuste 1014. Estimativo com 1004, 3 mil pés, curva direita 220, limitado log, gol 1723. 1014 agora o ajuste. 1014, ajuste. O azul 4107, estabilizado. Azul 4107, liga LS, chame torre 11895. 1895, grato, boa noite, azul 4907. Azul 4959, autorizado nível 60, sobre mantenha. Patrão de Salvador, boa noite, sideral 9973, cruza 1900. Sideral 9973, boa noite, contato do radar, saída árvore. Está na água 9973 com referência para o Vanelefa. Salvador, para 3152, 1910 para 150, 10 quadrados de carro. Considerou 9973, aguarde mantendo somente a saída árvore. Mantendo a água, aguardando para o Vanelefa. Boa noite, para 3152, chegada Mari, deixa para o 090. Mari 9090, para 3152. 6313. Chame Centro Recife em 1251, na alterna 13325. Por 1251, na alterna 13325, Xané 6313, grato, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 9890, cruzo 250, 160, na ponte da gente da Bravo. Ponte Rio 9890, chegada ponte, desça para 4000 pés, ajuste 0014. Para 4000 na ponte 1094, Rio 9890. O senhor liberaria velocidade? Efetivo, reduza para 2509, 9810. Então o senhor manda reduzir para 250. Entendi, Rio 9850. Então dessa via agora então para 4000 pés, para a velocidade da carta. Não sei qual a velocidade que está mantendo de cada. A linha do momento é 339. Então dessa via que está sendo da carta, o Rio 9890. Via da carta, o 9890, obrigado. Sou 1723 para o localizador. Pelo para 130, reporte estabilizado, reduza para 1709. Isso agora para 2000 pés, 1014, ajuste. Afirmativo para 2000 pés, com 1014, 130 de proa, 2000 pés, reportar estabilizado, reduzindo 1709, gol 9723. Controle, boa noite, 1134, passa 2000 pés. O 1134, contato radar, seda Fuca, subo 350. Fuca, liga a sessão 350, 1134. Federal 9973, apresente direto Elefa. Direto Elefa 9973, grato. Estabilizou o gol 970. O 1970, livre LF, Chume Torre 118, decimal 95. 95, bora. 3305, está presente Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, tá 3305, obrigado. Azul 4959, 55 milhas sudoeste do Salvador, serviço radar terminado, chame de alto em 1201. Boa noite, Gol 1098, chega da Mari, pista para uma centena, 100. Azul 4959, serviço radar terminado, chame de alto em 1201. Da Azul provavelmente vai passar a retaguarda. Genero 6212, via mar, deixa para 2000 pés, ajuste 10 no 4, reporte no localizador, que estão no 0. Sou 1868, deixa para o nível 050. Solo ao 58, táxi à direita, chame o solo no 219. 219, 4107, boa. Federal 9973, chame o centro Recife, ganha 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288-260, 09973, muito grato, uma boa noite. Pouso na 970, 10. Chame agora a torre 11895. 1895, boa noite, 623. 3152, desça para o nível 050, chega na Mari. 050, 3159, 1295. Sou 1098, desça agora para o 060. Ação, aguarde autorização de pouso. Ciência, na sua escuta, está a 3 milhas e meia do Índia Serra, Gol 9723. Rio 5972, após a aeronave na curta da 10, alinha e mantém pista 10. Após pouso da pista na curta, alinhar e manter o Rio 5972. Guardião 09, torre. Ciente, Guardião 09, tem livre decolagem, pista no 7, vento no 30 graus, 10 nós. Confirmando, o senhor está no Baixo do Grande? Ok, está presente com rumo sul, rumo do farol de Itapuã, Guardião 09, o vento no 30 graus, 10 nós, decolagem autorizada. Oi, 774, eu sou? A aeronave da companhia vai passar a retaguarda após ser autorizado para o feedback acionamento POT 3. Aeronave da companhia André 190. Essa aeronave da Gol já entrou à nossa direita. Eu gostaria de passar a nossa retaguarda. Gente, foi informado para nós que o senhor estava na posição meia dúzia. Meia dúzia fica mais à direita. Do lado direito da posição da aeronave da Gol. O senhor provavelmente está na posição 4 ou 3. Azul 41707. Condições de agilizar o táxi? Agilizando. Formou 970, livrou a pista. 1970 Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 7, voo 970. 4, passa a pista em 10, gol no 723. Guardião 09, decolagem autorizada, com rumo do farol de Itapuã, 1930 graus, 190 nós, ajuste de altímetro 10 no 4. 10 no 4, 4. C3152, reduza para 2509, número 5 na aproximação. Está mantendo 250. Yeah. 0920 graus, 10 nós, o ajuste de altímetro 10 no 4. Afirmativo autorizado, pouso, gol no 723. Informação de tráfego, um helicóptero da Polícia Militar à sua direita, um Eco Charlie 45, mantendo 500 pés, não interfere. Sim, 723. Guardião 09. Prossegue com rumo sul e chame o controle 120.8. Tenha um bom voo, até o regresso. É possível se manter nesse setor por uns 5 minutos, senhor? A delegação da Austrália está chegando aí para o aeroporto, para embarque. Ok, autorizado então. Está presente, autorizado. Prosseguir neste setor, Avenida Paralela, mais ou menos a 2 milhas da final do 90. O próximo aeronave que está prosseguindo para a final ILS é um Oceané, está a 5 milhas de Dona. 5 milhas de Dona, antes disso a gente abandona aqui, muito grato. Tá, inclusive visual aqui com a aeronave, que tem também mais cães. Rio 5972, decola ao 03, controle 1208, boa viagem. 1208, Rio 5972, grato. Controle Salvador, muito boa noite, o Rio 5972 decolou na Dael, cruzando 3.610, solicita direto e débito. Rio 5972, contato radar, saída da Dael, inicialmente foi Leda, aguardando o que deve. Inicialmente Leda, aguardando o que deve, Rio 5972. Sou 1868, reduza para 1709, peça para 2.000 pés, ajuste 10 no 4, suporte localizador.